pessoas quase loucas à procura de emprego, andando pela rua sem comer o dia inteiro. Gente passando fome, não dá pra entender como coisas desse tipo na cidade pode haver. Existem também os tais favelados que vivem em barracos, quase sempre ameaçados por chuva de barrancos e alagamento. Para eles isso tudo acaba sendo um tormento. Segurança, não, não vamos citar. Ladrões estão matando, roubando sem parar. Oh meu Deus, aonde estão? Os tais aumentar. Polícia, quem se dizem protetores, fazem tudo por justiça. Oh, puta, cidade oculta. Não paro para pensar nas dificuldades que eles têm que atravessar. Do jeito que está, não pode ficar assim, pois a cidade está um lixo. Está muito ruim. Tenho dó desse povo que hoje vive sofrendo. Por culpa do governo já estão quase morrendo. Morrendo de fome sem saber o que fazer. Lutando contra o tempo pra poder sobreviver. Mas só que esse sofrimento tem que acabar. Tem. Porque nessa cidade está assim de marajá. Gente que não trabalha, ganha dinheiro fácil, vivendo em mordomia, fazendo cambalache, cambalache eles fazem. Não dão nenhuma chance pra essa tal periferia, que hoje sofre bastante, sofre por ser pobre e por ser favelada. Na frente do poder, sempre foi humilhada. Nós falamos pra vocês, contamos toda a verdade sobre as coisas ruins que acontecem na cidade. Se você não acredita, tente me entender, na terra da garoa não dá mais pra se viver. Oculta, cidade oculta. Oculta, cidade oculta. Crianças, crianças, nossas crianças, tá. Crianças da cidade, não param para pensar na fome, no frio, na sede, na morte, emprego que venha passar. Isso não pode ficar, não, não pode ficar assim, pois a cidade está um lixo. Está muito ruim. Dó é desse povo que hoje vive sofrendo, por culpa do governo já estão quase morrendo. Morrendo, morrendo, morrendo, morrendo, morrendo, morrendo, morrendo de fome sem saber o que fazer. Lutando contra o tempo pra poder sobreviver, mas só que esse sofrimento tem que acabar. Porque nessa cidade está assim de marajá. Gente que não trabalha, ganha dinheiro fácil, vive de mordomia, fazendo cambalacho. Eles fazem, não dão nenhuma chance pra essa tal periferia. E hoje sofre bastante, sofre por ser pobre, por ser favelada. Na frente do poder, é sempre humilhada. Nós falamos para vocês, contamos toda a verdade sobre as coisas ruins que acontecem na cidade. Se você não acredita, tente me entender. Na terra da garoa não dá mais pra se viver. Oh, puta, cidade oculta.